Ei, Juninho Lutero, preto sensato, santo do etos. Preste atenção, pois o que fala é sério, você vai ver que é verdade. Não fique esperando por ninguém, faça a sua parte. Eu estou aqui pra mandar uma ideia mais pra te, veja só. Agora ouvir e entender é seu esse BO. Hip hop ativo, RAP positivo, estilo de vida, aprendizado criativo. No coletivo, se torna bem melhor ainda, juventude unida. Olha que coisa linda, eu e você, você e os parceiros, ligeiro com os trapaceiros, o tempo inteiro. Lembrando que o inimigo está no poder, querendo nos ver se matar doidinho pra nos ver morrer, sem dignidade, às margens da sociedade hipócrita, que promove a criminalidade, escola sem qualidade, terror na comunidade, droga legalizada, armamento à vontade. Não é minha intenção julgar os caras que desandaram, os culpados são aqueles que os marginalizaram, que não deixaram viver, impediram de crescer, que preferiram abater, fazer desaparecer. O negro, o índio, o mestiço também padece, desigualdade social cada vez mais cresce, povão se aborrece e cai na armadilha. Eu achei o hip hop e hoje sigo nessa trilha, e através dele tento te esclarecer, que sobre sua mente ninguém tem o poder. Não se deixe corromper, não se deixe dominar, revolucione-se, sei que pode desbaratinar das paradas que atrás o lado maluco sai fora. Não fique esperando, faça sua hora, sem demora, pois nunca é tarde pra viver. Sei que você pode, só depende de você. Só depende de você. Só depende de você. Não espere acontecer. Só depende de você. Não espere acontecer. Mano, basta querer e persistir. O resgate da sua mente, meu, é você quem faz, precisa só você agir. Não fique aí mudado, parasitado, se lamentando, coitado. Tem um monte de aliados aí do seu lado, gente que você talvez até se distanciou, desacreditou de quem sempre te apoiou. Mas nunca é tarde, acredite, pra recomeçar só precisa colocar o norte na mente que está indecisa e precisa, precisando de um ajuste. Lute das amizades verdadeiras, não fuja, desfrute. Há momentos de crise, eu sei, também já passei, por isso me superei, em você apostarei. Não tô dizendo que não passo mais, porque eu passo mais, estou sempre disposto, rapaz. Não que eu seja resistente assim, é que tenho parceiros que sempre dão uma força pra mim. Então eu sigo, prossigo com os aliados que estão comigo, te digo, escuta chegado. Procure o lado certo, fique esperto, talvez você nem perceba o quanto está perto. Comece estudando, se formando, se definindo, aí verás como estarás evoluindo, expandindo sua maneira de pensar, sua visão de mundo, seu jeito de falar, de expressar sentimentos com argumentos. Vá, dê bom exemplo, proponha um conhecimento pra todos os irmãos espalhados no mundão. Sem opção, sem o norte, sem ter noção do perigo que correm, da opressão que sofrem, da negligência cometida contra nossos jovens. Você pode e deve, então corra atrás, mostre para a burguesia como é que os loucos faz. Seja sagaz e não desista do combate, não deixe que a impaciência o derrote. Seja forte, não fracote e nem covarde. Pensa pelo gueto, irmão, sei que você pode. Seja forte, não fracote e nem covarde. Pensa pelo gueto, irmão, sei que você pode. Aí, irmão, você pode ser melhor pra sua comunidade. Você pode ser melhor pra sua família. Você pode ser um irmão melhor, um amigo melhor, um esposo melhor. Ei, disseram que você é incapaz, né, irmão? Se apegue a Deus, parceiro, e mostre para a burguesia como é que os loucos faz. Você tem a marca de Deus sobre você. O Senhor está com a mão estendida para te abençoar. Ele não está com a mão encolhida. Portanto, irmãos, são os nossos pecados que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Você pode fazer uma escolha certa, uma escolha que vai fazer você se achegar mais perto de Deus. Acredite em você, rapaz. Eu acredito em você. Deus acredita em você. E você, acredita em você?